Acho que não existe alguém mais feliz do que eu. Tenho seu amor, seu carinho, sua parceria, seu cuidado e sua atenção sempre que preciso. Tenho a sua liberdade, sua emoção e posso contar sempre com seu abraço. Tenho um Deus, o mesmo Deus que você. Um Deus que nos une cada dia. Um Deus que nos protege, nos abençoa e nos deixa cada vez mais próximos do sonho e da união eterna. Que eu consiga ser o homem perfeito. Aquele que enfeita a vida, que cuida, zela e deseja sempre estar do seu lado. Que eu continue sendo seu parceiro, a sua melhor companhia, a sua melhor defesa e o seu melhor presente. Estou feliz com você e com a vida. Estou feliz porque tenho um Deus que nunca me põe de lado. Estou feliz, afinal, eu tenho amor. E esse amor foi mandado do céu para ser dedicado a você. Beijos.